numa cela imunda, puxando o tempo frequente, sem liberdade alguma, pagando pelos meus atos, como um simples rato, condicional esperada, há muito tempo negada, a minha liberdade foi assassinada. Na cela ao lado, ouço gemidos de dor, rapaziada contente, caiu um estuprador. Na 17 promete, entrou um canivete, mas um detento é morto, com esse já são 7. Na 15 uma briga, como é constante, o restante se liga, cada um na sua. Na minha cela o respeito dos antigos detentos, existem homens que esperam morrer aqui dentro, pelas penas que atingem décadas, mas no momento o pensamento é como sobreviver em paz. Horário de visita, um alívio a mais. Meu nome, como sempre, nunca é chamado. Esquecimento ativo, pouco fui lembrado. Mas as minhas lembranças dificilmente serão esquecidas. Da minha família, amigos e parentes. Minha casa, meu lar, nossas noites quentes. Da cerveja gelada, o dré na calçada. Infelizmente frequente, gente assassinada. Dos meus irmãos de rua e da rapaziada. Eu sinto muita falta da minha quebrada. Na minha cela entrou um folgado, com dois homicídios e um latrocínio. Matou um pai de família por alguns trocados. Encarcerado agora em meio aos detentos, meus companheiros de cela só esperam um motivo. E fudido ele está, se ele não se ligar, querendo ser o foda, o novo rei da cela. Mas com certeza vai morrer aqui dentro dela. O dia mais esperado durante toda a semana, também o mais odiado a quem tá devendo. Quem tá jurado se fode, aqui ninguém se engana. No banho de sol, neguinho acaba morrendo. Domingo no pátio, ideias são trocadas. Os irmãos se encontram, relembrando as paradas. Outros vendem seus produtos, facas afiadas. Produto caseiro por alto preço é vendido, pra garantir sua vida o quanto é preciso. Na minha roda os antigos, velhos conhecidos. O novato folgado está destacado, pensativo no que vai fazer, está armado. Comovendo, quase ninguém está vendo. Cada vez mais próximo, cheio de ódio. Só a atitude precisa, ninguém analisa. Uma estocada na barriga, meu irmão, a minha vida. Meu sangue no chão, uma agonia então. O folgado já foi morto pelos meus irmãos. A lembrança que existe, o barulho dos tiros. A cerveja gelada, o dré na calçada. Infelizmente frequente, gente assassinada. Dos meus irmãos de rua e da rapaziada. Eu sinto muita falta da minha quebrada. Amanhece na papuda, o nosso plano de fuga foi adiado. Na enfermaria já estou sendo tratado. Daqui a 3 dias já estou curado. De volta para a cela, nosso plano em andamento. A liberdade tão sonhada quase acontecendo. Chegou o momento, madrugada de domingo. As grades cerradas, os guardas dormindo. Chegando ao muro, somos surpreendidos. Caguetaram nossa fuga. Filhos da puta, dos companheiros já tombaram tiros. Disparos de armas de grossos calibres. As estrelas assistem e eternamente vivem, presenciando a noite, as atitudes dos homens. Só me resta correr, se for preciso morrer. O cansaço domina, as pernas a tremer. Baleado na coxa, uma presa fácil. Recapturado, espancado, não foi por acaso. Solitário e alegre, a minha pena dobrada. A minha liberdade foi assassinada. A lembrança insiste, na minha mente persiste. Na cerveja gelada, um dré na calçada. Infelizmente frequente, gente assassinada. Dos meus irmãos de rua e da rapaziada. Eu sinto muita falta da minha quebrada.